Portal do Arrocha. Agora mais um no repertório novo. Se é sucesso, a gente toca, viu? Se foi sucesso, a gente vai ser sucesso de novo, viu? Edson Ribeiro é assim. É o toque da sofrência. Vamos embora, menino. Se você quiser voltar, mas você sabe o meu endereço, você sabe bem onde me encontrar. Se você quiser voltar, pode vir que a gente se ajeita, a gente se aceita, pode acreditar. Já viramos a página, ele tanto sofreu, nós aprendemos. E o orgulho que era tanto já é tão minúsculo. Já tentamos sozinhos e com outras pessoas nada adiantou. Se olhar tá dizendo que sim, agora eu vou. Eu vou correndo pros teus braços, já estava te esperando. Já passei por quase tudo e tudo estava me acabando. Se magoei, você sofre todo, mas prometo nunca te perder de novo. Vou correndo pros teus braços, já estava te esperando. Já passei por quase tudo e tudo estava me acabando. Se magoei, você sofre todo, mas prometo nunca te perder de novo. Do palco MP3, suamusica.com, essa é a moral, sempre divulgando Edson Ribeiro. É sucesso, é sucesso. Vamos embora. Se você quiser voltar, mas você sabe o meu endereço, você sabe bem onde me encontrar. Se você quiser voltar, pode vir que a gente se ajeita, a gente se aceita, joga baixinho, vai. Já viramos a página, ele tanto sofreu, nós aprendemos. E o orgulho que era tanto, já é tão minúsculo. Já tentamos sozinhos e com outras pessoas nada adiantou. Se olhar tá dizendo que sim, agora eu vou. Eu vou correndo pros teus braços, já estava te esperando. Já passei por quase tudo e tudo estava me acabando. Se magoei, você sofre em dobro, mas prometo nunca te perder de novo. Vou correndo pros teus braços, já estava te esperando. Passei por quase tudo e tudo estava me acabando. Se magoei você, mas prometo nunca te perder de novo. Cuida, se liga no vídeo, essa é moral. Ela é do Universo Acerto. Parceiro Alex Lopes, essa é moral. Agora de mais um, menino. É totalmente ao vivo, repertório novo. É pra se apaixonar. L.A. Entretenimento, Ribeiro Produções, essa é moral. Pode mais um.